Eu sou filho de Cícero Silveira Viana, que foi militante político, perseguido por muito tempo pela ditadura. Ele começou na Juventude Católica e acabou no Partido Comunista. Ele sempre foi, desde antes de entrar no Partidão, ligado com o tema social, preocupado com a sociedade brasileira. E ele foi alguém muito ativo. Se bem que o Partidão tinha muito ideólogo, né? Mas ele foi um dos muitos ideólogos do Partido Comunista. Ele foi muito íntimo do Marighella. Agora, quando ele conheceu o Marighella, não sei. Não sei te dizer. Inclusive, o Marighella foi quem salvou a vida dele. Antes de ser morto, o Marighella falou: "Cícero, se esconde e sai do Brasil." Ele vendeu Bíblia, vendeu Enciclopédia Britânica, vendeu pasta de dente, vendeu equipamento para dentista, tudo bico, porque ele não podia ter a vida legal dele, legal, juridicamente legal, por ser perseguido. Foi em janeiro de 70 e ele fugiu do Brasil. Ele fugiu do Brasil e foi para o Chile. No Chile, com as articulações políticas, ele acabou indo para a reforma agrária de lá, que chamava Cora. Ele foi assessor do vice-presidente da Cora. As mulheres da Cora falavam: "Ai, o brasileiro bonito, o brasileiro bonito", e ele escolheu minha mãe. E a partir daí começa a minha história. É a Operação Condor. Não vou te dizer que tem um documento específico procurando alguém, mas está na história que os militares chilenos, quando fizeram o golpe de Estado, eles tinham o nome de todos os estrangeiros que eles iam pegar. E está documentado também a participação do Exército Brasileiro na ajuda aos militares chilenos. Tinha um coronel do Exército Chileno que ele tinha a garçonnière dele no apartamento em frente daquele que a gente morava, em Ñuñoa. Que era o único prédio que existia nas redondezas. Eu também não sei que dia foi, mas foi logo depois do golpe, deve ter sido dia 13, dia 14 de setembro. Entraram os militares e subiram e foram pegar o meu pai em casa, né? Meu pai nunca ia acreditar que fossem chegar até ele tão rápido. A sorte é que esse dia o coronel estava lá e falou: "Vão embora daqui, não tem brasileiro nenhum." Passados uns 10 minutos, o cara bate na porta e fala: "Brasileiro, vai embora daqui, eu nunca mais vou poder fazer nada." O fato é que a amante do coronel, ela não tinha a chave do apartamento. E minha mãe sempre oferecia um chá, minha mãe achava a moça nas escadas do andar e falava: "Não, por favor, entre em casa, vamos tomar um chazinho." E fez amizade, né? E acho que o sujeito retribuiu a amizade e o carinho da minha mãe, salvando a vida do meu pai. E depois disso, minha mãe juntou as amigas dela, todas secretárias, e foram levar meu pai na embaixada. Primeiro foram na embaixada do México, não tinha mais lugar, depois foram na embaixada do Panamá, aí ele conseguiu entrar. E a partir daí contou com o apoio da ACNUR, que é a Associação dos refugiados da ONU, tiraram ele do Chile, foi para o Panamá, passou um tempo no Panamá e foi se exilar na Suécia. Ele conseguiu asilo político, mas minha mãe e eu ficamos no Chile. Eu não sei, minha mãe também nunca contou, mas tinha uma perseguição tremenda, a família mesmo, a família. Minha mãe só não foi mais perseguida porque a minha madrinha, com quem a minha mãe morou, era pinochetista ferrenha, era fascista, né? Ela trabalhava com o cara que foi ministro da Agricultura do Pinochet. Mas mesmo assim, uma mãe sem marido, com um filho de exilado, ela ia, não ia se dar bem em Santiago. Então, minha avó falou para ela vir para São Paulo, enquanto meu pai conseguia se estabelecer. Aqui em São Paulo a gente ficou, era para ter ficado 3 meses, a gente ficou 1 ano. E depois disso a gente foi para a Suécia, onde meu pai já tinha um apartamento, já tinha uma casa. Eu não sei, realmente eu não sei o que o meu pai fez lá antes da gente chegar. Mas ele se virou, bicho, se virou. Eu tenho lembrança do lugar, porque era muito agradável. Eu nunca consegui ter uma relação normal com ele. Ele era muito fechado, inclusive para a família. Tanto que... tem muita coisa que eu não sei dele, até hoje. Vamos dizer assim, o modelo normal de família, no modelo normal de família, existe uma troca de um compartilhamento de vida, né? De vida, de sensação, de situação. E ele nunca conseguiu fazer isso. Ele era duro que nem uma pedra. A gente foi se redescobrir uma família só depois do ano 2000. Ou seja, no fim da vida do meu pai. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu os amigos, perdeu os companheiros, ele... A última coisa que ele tentou se agarrar na vida foi a família. Eu cheguei aqui no Brasil falando português de Portugal. Meus primos todos tiraram sarro da minha cara, olha como ele fala engraçado, ah, ele isso, ele aquilo. Aí eu posso dizer que foi traumática, porque se eu saí da sociedade sueca, que era humanista, fui para um Portugal pós-revolucionário, vamos dizer assim, da Revolução dos Cravos, e cheguei aqui no Brasil em 79, ainda existia a ditadura, mesmo com a anistia não tinha mudado nada, para mim foi traumático. No Chile eu sou brasileiro, no Brasil eu sou chileno e na Suécia eu sou sul-americano, então não... eu sou cidadão do mundo. Eu não sabia a profundidade do envolvimento do meu pai no processo de militância política brasileira. Ele estava... No documento do Exército, ele estava junto com o Luiz Carlos Prestes, com o Joaquim Câmara Ferreira. Com o Marighella eu já sabia, mas... E é até engraçado, os caras usavam assim a expressão a fina flor da caterva vermelha, a grei da foice do martelo. Puta. E o mais engraçado é que os caras usam isso até hoje. Até hoje. Por isso é importante o resgate histórico também. Porque de uma série de atitudes que eu tinha, uma série de comportamento, e aí era fruto disso, né? Eu comecei a me enxergar, não enxergar os outros diferentes. Eu comecei a me enxergar diferente. No geral, eu não tinha um norte para a minha vida. Não sabia quem eu era. E a história, o resgate da história, dá um entendimento a mais. Não vou te dizer que é heráldica, eu preciso me importar com as origens da história porque eu vou imitar o meu pai. Não vou imitar o meu pai. Mas é importante conhecer o meu pai, conhecer a história do meu pai, para eu poder me conhecer.